eleição e predestinação. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. 1 Pedro 1:2. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou a estes também chamou, e aos que chamou a estes também justificou, e aos que justificou a estes também glorificou. Romanos 8:29-30. Muitos teólogos fazem confusão com a doutrina da eleição e da predestinação. Mas tudo se define no próprio texto da Escritura, que diz que a eleição é segundo a presciência de Deus. Ou seja, Deus elegeu os salvos não por mero agrado, mas por sua soberana visão presciente, sabendo perfeitamente quem eram os seus, nos quais a fé existiu desde a eternidade. Sendo Deus soberanamente presciente, os elegeu, em seu Filho, desde o princípio, pela antevisão da fé que neles existiria. Por isto é necessário que os salvos sejam provados, para que a verdade a respeito da perfeita eleição de Deus seja confirmada e manifesta. Deus não tira o livre-arbítrio, como muitos argumentam. Ele não precisa fazer isto, e não o faz. Ele enxerga as nossas obras desde a eternidade. A sabedoria de Deus é suprema. Ele é maior do que o livre-arbítrio e enxerga tudo no interior do coração desde o princípio. A eleição dos salvos foi feita de antemão, antes da sua passagem sobre este mundo, porque estavam reunidos, diante de Deus, na eternidade. O que acontece na terra, já esteve determinado na eternidade. E isto está dentro do coração de cada um. Quem é eleito, já sabe disto desde o princípio, pois o Espírito de Deus o testifica dentro de seu coração. Quem é eleito não precisa se preocupar com o livre-arbítrio, pois o eleito não sente prazer no pecado, nem o procura, nem por ele sente interesse, pois o seu prazer é fazer a vontade de Deus e buscar o seu reino e a sua justiça. Ele sente prazer em praticar a justiça e falar a verdade. Ele não precisa questionar a Deus. Tudo é pela presciência soberana de Deus. Nem a queda do homem escapou da sua presciência. Por isto está escrito que ele nos elegeu desde antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. Antes de Adão pecar, a eleição já havia sido realizada. Os propósitos de Deus são eternos. Ele planeja tudo com assombrosa exatidão e sabedoria. E todos os seus planos se realizam de maneira exata e no tempo determinado. A mão de Deus dirige tudo e todos de maneira que a sua glória, sua verdade e o seu poder prevaleçam e seus propósitos eternos se cumpram. Se você sente a direção de Deus dentro do teu coração, você tem a eleição. E se for verdadeira, ninguém a poderá tirar, desde que você permaneça na fé até o fim, pois é dádiva eterna provinda de Deus, em Cristo. Por isto, é necessário que você passe por várias provações e vença, para que Deus seja glorificado pela vitória dos teus atos de fé e de justiça, em sujeição à sua vontade soberana. A eleição não está sujeita ao tempo. Ela é uma dádiva sublime de Deus, gerada em Cristo, o Cordeiro de Deus morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8. Antes de Adão pecar, Cristo já havia tomado sobre si a morte expiatória para nos redimir dos nossos pecados. A eleição é pelo fato de que Deus vê com perfeição o destino e o desenvolvimento do seu projeto desde o princípio. E mais do que isto, ele vê o interior do coração. A eleição não falha, e não poderá falhar. Foi determinada pelos desígnios de Deus, desde a eternidade. Decretos da Fé. Blogspot.com